e para o sofrimento um bom remédio afinal. Ajudem os cães de louça, esse pobre animal. Ao vê-lo feroz no portão, eu sempre me comovo. Se atenta que ir ao chão, dou-lhe mais uma de mão e ele fica como novo. Se gostas de animais, cães de louça, que não sujem os quintais, cães de louça, são bobis bestiais, cães de louça, são cãezinhos maltados, de olhos bugalhados e nada salticões. Nunca se vão babar, nem gandir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. É por serem portugueses e parecidos com tonos que os restaurantes chineses não fazem deles opções. Não largam pelos ao pé, nunca roem os sofás. Reparem bem nesta cena, estrelas de cinema, sente o dálmatas. Se gostas de animais, dá-lhe, Roberto, cães de louça, que não sujam os quintais, quero. Cães de louça, são bovins bestiais, cães de louça, são cãezinhos maltados, de olhos bugalhados e nada saltitões. Nunca se vão babar, nem ganir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. Ai, que és um roxinó! Estou parecendo que estou aqui. Isto é bom demais! Vamos embora! Se gostas de animais, cães de louça, que não sujem os quintais, cães de louça, são bobis bestiais, cães de louça, são cãezinhos maltados, de olhos bugalhados e nada saltitões. Nunca se vão babar, nem ganir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. Se gostas de animais, cães de louça, que não sujem os quintais, cães de louça, são bobis bestiais, cães de louça, são cãezinhos maltados, olhos esbugalhados e nada saltitões. Nunca se vão babar, nem ganir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. Nunca se vão babar, nem ganir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. Nunca se vão babar, nem ganir, nem ladrar, nem ferrar os ladrões. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total no Canal 1 da Antena Web Edição para este sábado, dia 1 de Fevereiro de 2014. A edição de hoje já começa com motivo de interesse nesta edição. Vamos hoje trazer alguns dos novos projetos que chegaram até nós recentemente e que hoje então vão fazer parte de uma especialíssima edição do nosso programa que se intitula Eclipse Total. Já abrimos com uma música que faz parte do formidável bigode do álbum de Roxinol Faducho, que é assim mais para o género humorístico, não é? Como já nós já conhecemos, e que hoje então nos presenteia com esta parceria. Ah, nem mais nem menos. Pois é. Ora, assim sendo, a parceria constitui-se do seguinte: Roxinol Faducho, como já puderam ouvir, o Roberto Leal. Pois é, quem diria o Roberto Leal a cantar com o Roxinol Faducho, é? Os cães de louça. É uma grande... Foi uma grande ideia esta do Roxinol Faducho. Pois muito bem, hoje tenho para vos apresentar então alguns projetos, um dos quais é entrevistado nesta edição do nosso Eclipse Total. Estou-me a referir aos Vira Casaca. Daqui a pouco vamos conversar com o Verde e o Afonso, ainda que há mais dois elementos do grupo, que é então constituído por quatro pessoas neste grupo. Pois muito bem, mas antes de passarmos aos Vira Casaca, tenho algumas informações a dar-vos. Desde logo, uma que está diretamente relacionada com o programa Eclipse Total e que é a seguinte. A partir da próxima semana, aliás, já a partir desta semana, o programa Eclipse Total passa a ter apenas uma hora de duração e não uma hora e meia. Os motivos são vários, mas o principal motivo está relacionado com o seguinte. Hoje, o acesso à música portuguesa está mais condicionado do que há uns anos atrás. Entendam-me como quiserem, mas para todos os efeitos, se antes a única coisa que se conseguia era encontrar música para download, não é? Hoje já nem isso. Antes era a única coisa, só se conseguia encontrar para além disso as parcerias com a Rádio Interweb, ou seja, o material que as editoras nos facultam. E claro, também, como é que eu posso dizer, seja, o material que as produtoras e as editoras nos facultam, e claro, aquilo que se conseguia baixar da internet. Porque em termos de informações, nada. Ora, informações continua a haver zero. Em termos tecnológicos, continuamos parados no tempo. Há todo um secretismo enorme à volta da produção da música portuguesa. Não percebo porquê. Bem, o que é certo é que hoje em dia também já não há muitos sites, ou praticamente nenhum, onde se possa efetuar em tempo útil o download de música portuguesa. Não é segredo nenhum. Não estou aqui a dizer nada de novo. Basta ir às notas do site e é fácil perceber. Aliás, o facto de não termos fins lucrativos também já vai dando uma ideia do que é que temos, como é que nos suportamos em termos musicais, como é que nos aguentamos em termos musicais. Pois muito bem, ora, não há música portuguesa. E como não há música portuguesa, o Eclipse Total vai ter menos tempo. A consequência direta é essa. Há música portuguesa, sim. Muita dela também é adquirida por nós, ou seja, os discos em formato físico. Mas, meus caros, isto em músicas mais antigas, nem que sejam de um ano ou dois ou três atrás, não são novidades e, portanto, não obedecem à lógica do programa Eclipse Total, como já era do tempo de antena. Por isso mesmo, não faz sentido que Eclipse Total tenha mais do que uma hora. Já uma hora é, nestas circunstâncias, demasiado. É dado tempo para outras informações, para outras rubricas. É também dado tempo, aliás, para os entrevistados. Porque essa, felizmente, tem sido uma coisa que nós temos conseguido manter, as entrevistas. Felizmente, apesar do secretismo que há à volta da produção da música portuguesa, ainda não estamos a ser... Ou seja, os artistas ainda estão, de uma forma geral, já os vi mais disponíveis, mas ainda estão, de uma forma geral, disponíveis. Eu não estou a falar dos que já foram entrevistados, nem estou a falar daqueles que acedem a ser entrevistados, mas o número de artistas, ou que não responde, ou que diz que não, ou que diz que sim, mas depois não diz mais nada, aumentou. Portanto, é porque o negócio vai bem e estão todos muito contentes. Eu acho muito bem, tudo muito bem. Portanto, o Eclipse Total, infelizmente, terá que ter menos tempo. Para que a qualidade se mantenha, e porque essa é a nossa prioridade, para que a qualidade se mantenha, então o programa terá menos tempo. Uma laranja grande com pouco sumo, mais vale que seja uma pequena e no fundo seja mais sumarenta. Por isso mesmo, a partir de hoje mesmo, o Eclipse Total com apenas 60 minutos de duração. E agora sim vamos conhecer o projeto Rio Lisboa, o CD Aqui e Ali, que é um fado, aliás, um CD que mistura vários géneros, bossa nova, jazz, também fado, não é? Há toda uma mistura muito interessante neste disco que tem... Eu não sei quando é que foi lançado, mas não foi lançado há muito tempo. Rio Lisboa tem 14 músicas. A primeira chama-se Vivo o Meu Fado e a segunda que nós vamos aqui ouvir, que é no caso a faixa número 7, chama-se O Rio em Lisboa. E assim vai ser, vamos ouvir duas músicas de cada projeto, sendo que o Rochinol Faduns vai fechar mais uma vez também esta edição. E assim seguimos ouvintes nesta edição do nosso programa Eclipse Total, agora com o projeto Rio Lisboa. este lamento para que se por ti, sou teu. Estamos de regresso ao auditório depois destas duas melodias do projeto Rio Lisboa. Vamos agora seguir com mais dois temas, desta vez do projeto PJ Nielsen, que nos trazem do álbum Diverge a música For You, que é uma das que nós vamos ouvir já de seguida. E já agora, que é um projeto mais pop, é um projeto mais... Sim, vou chamar assim, pop, não é? Um pop em inglês, no caso. Mas é para todos os efeitos, é pop com influências muito portuguesas. PJ Nielsen, então, com este tema, este For You, e também House of Blue, a música segunda que vamos ouvir deste trabalho discográfico, então, de PJ Nielsen, que se chama Diverge, e que vamos ter aqui a oportunidade de conferir nesta edição do nosso programa Eclipse Total. Eu vou deixar-vos com estes dois temas e daqui a pouco regresso para então a entrevista com o projeto Vira Casaca. Espero que gostem destas duas músicas. Daqui a pouco então a entrevista com o Verde e o Afonso. Para já ficamos com PJ Nielsen. A música chama-se For You, do álbum Diverge. Take me out tonight. De volta ao auditório, depois desta música, então, dos PJ Nielsen, do PJ Nielsen, House of Blue, vamos seguir nesta edição com mais temas. Nós antes temos aqui tempo para a entrevista. A entrevista que foi dada, aliás, nesta semana, pelos Vira Casaca. Estou-me a referir aos nomes Verde e Afonso. Atenção, que não são os únicos. Porque é que mais faço a parte, portanto, desta entrevista? Ou seja, há quem mais... Como é que eu posso explicar? Aliás, não é que mais parte, quem mais faça parte desta entrevista. É, há mais elementos, há mais dois elementos que nós não conversamos com eles, mas conversamos sim com o Verde e com o Afonso. Vamos conferir nesta edição, então, o que é o projeto Vira Casaca. Como é que surgiram? Qual é que é a mecânica, digamos assim, do grupo? Que é um grupo mais rock alternativo, vamos dizer assim. Eles têm algo de inovador. E as letras, a letra da música que nós vamos ouvir já de seguida é um forte exemplo disso. Chama-se As Betinhas de Santarém. Só o título já diz algo de original. Vamos cobrir nesta edição, então, essa mesma melodia. E, claro, a entrevista com os Vira Casaca. Para ouvir, então, a partir de agora, momento de entrevista no nosso Eclipse Total. Bang! Olá, caros ouvintes, de volta depois desta música, as Betinhas de Santarém. Nada é por acaso, os ouvintes que ouvem o nosso programa já estão habituados a isto, ou seja, quando conversamos com alguém, temos sempre a música para abrir. E desta vez estou à conversa com o Verde e o Afonso, os integrantes dos Vira Casaca. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais, quem são os Vira Casaca? Casaca somos nós os dois, Verde e Afonso, uhum. E mais dois rapazes, todos de Santarém, e somos quatro rapazes ribatejanos, ou seja, o Verde, o Afonso, o Rafael e o Tiago. Somos nós os Vira Casaca. Uhum. Como é que surgiu a ideia de fazer este projeto desde já, e permitam os meus parabéns, porque é um projeto de facto bastante original. Obrigado. Obrigado. Como é que surgiu a ideia deste projeto? A ideia surgiu quase como por uma necessidade que nós tivemos de fazer sair de nós a música que tínhamos e as ideias que tínhamos e as coisas que nós defendíamos. E a partir daí surgiu a oportunidade de nós tocarmos os quatro juntos, tanto que já tínhamos participado em alguns projetos uns com os outros, outra vez, mas nada, todos juntos. Desta vez, daquela vez, naquele primeiro ensaio, aconteceu que juntámos os quatro para começar a fazer música e começou assim a surgir este mesmo projeto, os Vira Casaca. Bimba! por esta, eu costumo fazer esta pergunta mais tarde, vou fazê-la mais cedo porque estou bastante curioso. Como é que foram recebidos em Santarém? Ou seja, como é que dentro da vossa cidade e zonas limítrofes, como é que são recebidos? Porque o tema que lançam, ou seja, isto é como se costuma dizer a matar, não é? O tema que lançam é logo a pensar nas Betinhas de Santarém. Qual é que foi a reação do público? Nós estamos sozinhos, temos um grupo de defensores. E das Betinhas de Santarém, algum feedback ou não? Nem por isso? Agora nós foi alvejado, portanto já bem. A gente também ficou em casa, temos estado escondidos. Exato. Nós à rua, portanto, o tema já está disponível, já saiu, não é? Vocês têm tido concertos, ou seja, têm marcado presença em eventos ao vivo ou ainda não? Nós tivemos a reservar um concerto no passado dia 25, este sábado, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, que foi assim, a grande estreia, uhum. E aquela maior, porque nós já tínhamos tocado no Festival de Música da Nova e já tínhamos feito arraiais em Lisboa, chegámos também a fazer a feira da gastronomia em Santarém, mas esta é que foi a grande apresentação depois do lançamento do single. Uhum. E neste momento, exatamente, os Vira Casaca tocam apenas, ou seja, tocam músicas vossas, a maior parte do repertório ainda é com base noutros artistas. Como é que é para já os espetáculos do Vira Casaca? No nosso repertório, agora neste último espetáculo, foi só originais. Uhum. Mas também temos algumas versões, damos o ar de nossa graça. Nós pegar em alguns temas de outros artistas e fazer misturas com eles e dar-lhes alguma. Metê-los num ambiente diferente. Mas principalmente todas as nossas músicas são originais, mas quando calha também tocamos algumas versões, porque achamos que também é interessante as nossas coberturas, é verdade. Para não chamar covers, que isso seria muito inglesado, a gente gosta de falar em bom português, então chamamos de coberturas. Exato. É uma boa designação, por acaso nunca tinha ouvido, é uma designação até bastante original. E portanto, Os Vira Casaca vão estar, portanto, colocando assim uma data, se é que já tem uma data, portanto, depois deste do dia 1 de fevereiro, portanto sábado, que é o dia em que está a parar esta entrevista, há alguma data agendada? Ainda não? Neste momento ainda estão a ser agendadas as datas agora para estes próximos meses, mas ainda não podemos adiantar nenhuma, porque ainda não as temos de certo. Caros ouvintes, estejam atentos à página de Facebook, www.facebook.com/viracasacaoficial, Exatamente. Nem mais. E para quando o lançamento de um segundo single? Há data? Ainda não? Ainda não está estipulada a data, mas vamos deixar um mistério, mas prometemos que quando sair vai ser bom. É porque este tema deixa muito, logo pela entrada, que também é original, não é? Aquele som. Onde é que conseguiram, ou seja, aquele registro? Foi mesmo numa tropa, ou não? Que parece, a princípio, aquela trombeta, aquele som, aquele não sei, aquele som poderoso que abre o princípio, antes das guitarras, é no mínimo chamativo, bastante chamativo até. Esse som do Cornuti, é verdade, do Cornuti, foi bastante interessante, porque ele acabou só por surgir às últimas quando estávamos a finalizar a gravação, já estávamos na altura das misturas, é que surgiu a ideia por parte do teatro do estúdio que estava lá a gravar-nos, é pá, metam aí um cornetinho e vejam lá como é que isso fica. E de facto, isto é tal e qual como as touradas, tinha que ter uma grande entrada para que estava a dormir. Pois é, e uma pergunta porque acho que se impõe, não é? Por uma questão de justiça. São mesmo assim as Betinhas de Santarém? Isto é geral ou partiram de um exemplo ou dois, ou é mesmo geral? É questão de virem à fantástica cidade de Santarém e descobrirem por vós. Eu acho que é a mesma melhor maneira. Isto está tudo um pouco. Portanto, há para todos os gostos. Portanto, é um bom convite e um bom pretexto. Os ouvintes irem à cidade de Santarém, aproveitarem e, caso caia num dia de espetáculo ou de presença ao vivo do Vira Casaca, assistir também. Se não for em Santarém, pode ser lá perto, também dá, porque quando é perto, nunca, a distância, o tempo que se demora nunca é muito. Portanto, pronto, e quem vai, por exemplo, um ouvinte que vá de Coimbra a Santarém, não é? Para fazer mais 2 a 3 km, que, não é? Portanto, claro. Há que aproveitar e ir a Santarém e ver também os Vira Casaca, no caso de um dia de concerto. Pronto, a conversa por enquanto será breve, ou seja, vai mesmo finalizar por aqui, mas muito sinceramente estou curioso por este projeto, gostaria de voltar a ter-vos brevemente na Antena Web, numa altura em que tenham outro trabalho, outra, enfim, um pouco mais de percurso, porque realmente estou muito curioso até onde é capaz de ir este projeto, que desde logo é, como já disse, na minha opinião, e por isso mesmo o interesse em conversar com os Vira Casaca. É um projeto original, cantado em português. Não sei se já tem, não sei se a ideia é também cantar em inglês ou só mesmo em português. Não, é só em português. Nós falamos mal inglês, portanto achamos por bem cantar só em português, mas não falamos muito bem português. Portanto, desculpa às nossas professoras de português. É daquelas coisas que, pronto, eu pergunto isto porque há muito aquela coisa da exportação, não é? Costuma haver muito essa prioridade, e daí o inglês nesse aspecto é positivo, mas depois também há aquela parte do quebrar aí um bocadinho a identidade, não é? Ou seja, nós neste momento estamos interessados em agradar às pessoas de cá. E assim vamos ficar a cantar em português, porque não faria muito sentido para nós falar em inglês. The Little Bantas, ou seja, assim. Exato. Portanto, o inglês funciona melhor e pronto, já tinha de continuar. Pronto, vamos ouvir o tema mais uma vez, as Betinhas de Santarém. Ao Verde e ao Afonso, agradeço o tempo que nos dedicaram. Obrigado. E vamos ficar atentos, vou-vos pedir que não nos digam, vamos ficar atentos ao projeto e vamos esperar que tudo se desenrole então pelo lado positivo, ou muito positivo mesmo, porque é aquilo que este projeto merece. Só os primeiros passos já são elucidativos desse merecimento. Vamos à música então, as Betinhas de Santarém, para mais uma vez ouvirmos aqui no nosso Eclipse Total. Voltamos daqui a pouco com mais música, e entre essa música está também mais novidades. Voltamos então daqui a pouco, para já deixo-vos com as Betinhas de Santarém, música dos Vira Casaca. Thank you. estamos de volta, ouvintes, depois dos Vira Casaca com esta música, as Betinhas de Santarém. Pois é, muito bem este projeto que, por enquanto, tem apenas uma música, mas, bom, brevemente terá mais, assim esperamos, né? E esperamos também que depois comuniquem connosco para que possamos também dar a conhecer outros temas aos nossos ouvintes. Pois é, auditório, estamos nesta edição aqui para vos trazer mais um projeto, desta vez o projeto Ardina. Ardina é um projeto rock que, sem dúvida, acaba por marcar a diferença, porque não há muito movimento rock aqui em Portugal, mas nós vamos aqui trazer precisamente dois temas deste projeto. É um EP, é um projeto mais pequeno em termos de número de faixas. Eu há pouco referi, aliás, há pouco não referi, que, por exemplo, PJ Nielsen tem 10 músicas, 14 já tinha referido, tem o projeto do Rio de Lisboa, o próprio Regional Fadons tem mais, tem menos temas, enfim, tem 10 também, ainda assim, e este projeto tem apenas 5, é um EP, portanto, mais pequeno, mais singelo, mas ainda assim que merece aqui hoje o nosso destaque. Vamos conferir nesta edição os seguintes temas: Faz e Refaz e Como Ninguém. Eu vou chamar rock, embora isto aqui também tenha algo de, não sei, de synth, ou seja, synth rock, vou chamar assim. Ou seja, recorre a algum material sintetizado, em termos de som sintetizado, e também a guitarra, como é lógico, também a letra. Vamos conferir nesta edição nem mais nem menos do que estes dois temas do projeto Ardina. Assim seguimos nesta edição do nosso programa, que daqui a pouco vai fechar com dois temas. Eu vou explicar-lhe quais daqui a pouco. Para já deixo-o então com estes dois temas do projeto Ardina. São eles, como já disse, Faz e Refaz e Como Ninguém. Vida. de regresso ao auditório depois desta melodia, desta música, então, ou destas duas músicas, no caso, do Projeto Ardina, nem mais nem menos do que as seguintes. Primeiro, o que já ouvimos agora, Como Ninguém, como já disse, e antes também a música Faz e Refaz. Pois bem, auditório, estamos a chegar ao final desta edição do Eclipse Total, agora mais pequena, como já sabe, ouvinte. E vamos trazer o seguinte, para já vamos ficar com mais uma faixa, do Rochinol Faduncho. Desta vez vamos dar um bigode à crise, que é um tema que abre o disco. Neste disco, como já puderam perceber, aquilo não foi uma exceção à regra, é mesmo assim, neste terceiro disco do Rochinol Faduncho há uma maior... Não é apenas a guitarra e a viola, já há outros tipos de instrumentos, não é? Ele fez isto uma vez quando cantou com os Boca Doce, agora um bocadinho mais... enfim, já é regra, já não é exceção, neste seu terceiro disco. Formidável bigode, vamos conferi-lo nesta edição do nosso programa, do nosso Eclipse Total. Deixe-me dizer o seguinte também, que vamos trazer, vamos trazer nesta edição vários, portanto, vamos ao longo destas edições da Eclipse Total, que agora vão ter uma hora, vários motivos de interesse. Assim que a casa esteja um bocadinho mais arrumada, vamos trazer a agenda de espetáculos, vamos trazer também, não toda, vamos apenas trazer algumas sugestões na agenda de espetáculos. E também lhe digo que vamos trazer, nesta mesma edição, sempre tempo para o arquivo da rádio, ou seja, todo o trabalho que tem sido feito com editoras, vamos valorizá-lo e vamos também dar um bocadinho mais de espaço a músicas um pouco mais antigas, mas sempre de nomes que já passaram, ou pelo Eclipse Total, ou pelo tempo da antena. São as informações que tenho para lhe dar e deixo então agora com o Rochinol Faduncho e o formidável bigode. Daqui a pouco vou dizer-lhe numa melodia qual será o entrevistado para a próxima semana. Vamos na próxima segunda conversar com alguém que já vou dizer daqui a pouco, para depois a entrevista ser exibida no próximo sábado no nosso programa que se intitula, como já sabem, Eclipse Total. É lá, parece que estou em Torres Vedras. Realmente tenho aqui capsules atrás de mim, são quatro. É isto, temos que resolver esta crise, ó pessoal. Não vale a pena estar com queixume. Temos que arregaçar as mangas e dar um bigode a esta crise. Ninguém nos bate. Olha, vocês metam lá a primeira. Isto já está a amassar. Um bigode faz sempre falta. Em qualquer fronha fica bem. Ai não. Desde os homens das cavernas que passaram para as tabernas até Jesus e sua mãe. Inimigo da gilete, do Ronaldo e da Marise. Para as medidas de austeridade há que ter pelosidade. Para dar um bigode à crise. Ai, vamos dar um bigode à crise. Que é para a troika perceber que farfalhudo ou comprido, arrebitado ou comise, seja homem ou mulher, vamos dar um bigode à crise. De Lisboa a Marrocos, dos Estados Unidos até ao Minho, do you know what I mean? Até a senhora dos Queen tinha um naquele focinho. Sem taxistas genéricos, que seria deste país? Exemplo das tradições, até o Luís Vaz de Camões tem um debaixo do nariz. E bonito, vamos dar um bigode à crise. Para a troika perceber que o farfalhudo ou comprido, arrebitado ou comise, seja homem ou mulher, vamos lá! Vamos dar um bigode. igual à crise. Uma cara sem bigode é como alfama, mas sem fado. É uma boa companhia que só nos traz alegria, vai contigo para todo lado. É um amigo para a vida, um símbolo de altivez. Se um dia te chateares e por raiva o rapaz, ele vai voltar outra vez. Vamos dar um bigode à crise para a troika perceber que farfalhudo ou comprido, arrebitado ou comice, seja homem, criança, travesti ou mulher. Vamos dar um bigode à crise. Que na trompete, até eu faço. Pampam o quê? Então? Então pampam, então não espera para eu acabar. Então não me disse um bigode à crise. Pois é que é pampam, vá. À crise. Regresso ao auditório depois de dar um bigode à crise. Esta música é bem disposta do Rochinal Fadunch. Vamos seguindo com mais músicas. Agora com... ou melhor, com mais uma música. Eu vou trazer-vos agora A Moura Encantada, do fadista Mário Moita. E porquê? Porque o Mário Moita será o próximo entrevistado do nosso Eclipse Total no, aqui no canal 1 da Antena Web. Há muito tempo que... quase aconteceu, porque já fomos idealizando esta entrevista. Bom, e realmente o que lhe posso dizer é que, bom, proporcionou-se desta vez a entrevista com o Mário Moita. Vamos conversar com ele na próxima segunda-feira para uma entrevista que será exibida no próximo sábado, por volta das 20h30, aqui no canal 1 da Antena Web. Ouvinte, fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, daqui a pouco há mais uma edição do Everything But The Kitchen Sink com o Sean Klein, e eu, Carlos Bonaparte, regresso então no próximo sábado para mais uma edição do nosso Eclipse Total, também com tempo para revisitarmos o nosso arquivo, não é? de entrevistados, e podemos trazer aqui algumas das suas melodias. Fique bem, ouvinte, tenha a continuação de uma ótima noite e até ao próximo sábado. Moura Encantada, de Mário Moita, para fechar a edição de hoje do nosso Eclipse Total. Até para a semana! Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, o sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. entrarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, o sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta